Zona 52, está autorizado a final do procedimento elétrico serviço 10, você para 2110, altímetro 10, não há uma reponta estabilizada. 2011, está variando a minha idade, poderia confirmar a chamada de pouso? Pode confirmar, 2228? Chamada de pouso em conquista. Ao 0259, senhor. 0259, graças. Uno 170, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.4. 126.85.254, Uno 170, obrigado. Autorizado, reboque, reporte término na remoto 1-4 do Pátio 1. Aqui, Lima, reboque, forma na Salvador, passageiro do 2228, tá voando pro 260 aqui pra evitar travação, ok? Autorizado, o passageiro 2228. Obrigado. Clear, line up, and take off runway 10, wind is 070 degrees, 08 knots. Clear for line up and take off runway 10, now 2512. Mode 502, prossiga. Autorização de toda a pista. Mode 9502, tem consciência que a pista 10 vai fechar daqui a um instante. A gente aguarde cópia, o azul 9502. O azul 9502 só confirma, decola da pista 197. O azul 9502 tem condições de decolar da pista 17? Afirmativo. Sim, autorizado Salvador para a vitória da conquista, nível 180, decola da pista 17, com primeira curva direita, saída Arbo, após Arbo Elefa, Elefa Opiló, após DCP conquista. Transponder 5470, controle Salvador, para na frequência 119.35, nível autorizado 180. Azul 9502, cotejamento correto, no passo 3, também pronto. Salvador Departure, Arbonne 815, contact Salvador Departure, online, next 135. 1935, Buenos Aires. Salvador, Buenos Aires, Portugal 2512, we are costing 1500 na Poca. Portugal 2512, we're in contact on Departure, Flight Set Level 390, Boca Departure, Zipar Transition. Boca, Zipar 390, Portugal 2512. Zero, 3052, chama agora a torre 118-19. 1895, obrigado. Salvador, 3152. 3152, que é legal no 011, autorizado o pulso pistão no 0, VS 070 graus no 0 norte. Leve pouso no 0, tá? 3152. 2152, no solo de 20, direita no 211 no solo. 21 virar 20. Está 3-1-5-2. Está 3-1-5-2, autorizado ataque para o Fátio 1, de ataque para Alfa, Juliette, posição 02. Alfa, Juliette, Fátio 2, posição, aliás, Fátio 1, posição 2, Alfa, Juliette, está 3-1-5-2. Boa noite. Passando 2228, controle. Fernando, você mandou esse local 33? Autorizado, chamando a presença o centro Recife 126.0 ao término 128.8 em Bongo. 268, 260 e 228. Correto. Autorizado no Pacho 3, chame pro saco. Portugal, tu faz 1-2, contato na Recife Center, 126.85, e esse amigo 127.145. Secundária, pode confirmar, por favor. 127.145. 12545, muito obrigado, boa noite. Bom. O azul 9502 para o táxi, o seu verde 02, alternando Aracaju, com 3 horas e meia de alternância. Autorizado o táxi, via parte principal, chame na taxa Lima, o azul 9502 para prosseguir. Parte principal chamada na Lima, o 9502. Irá prosseguir via Mike, Quebec, Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec para ingresso na pista 107, o azul 9502. Lima, Mike, Quebec, reporta lá na Quebec, chame na Quebec. 9502, está autorizado ingresso na pista 17. Reporte alinhado e pronto para a cabeceira 17. O azul 9502. Certo, calibre ingresso, reportará alinhado na 17. Azul 9502. Para decolagem, chame a torre em Uno. 18 decimal 95, o azul 9502. Decolagem 2245. Gente, o azul 9502, assim que alinhado, tem a decolagem autorizada, pista 17, vento 070 graus, 9 nós. Alinhado, decolagem 17, Uno 9502, Google 236, 1935, controle do voo. 935, boa. Controle Salvador, boa noite, azul 9502. Azul 9502, subir montanha nível de voo 180 via saída água. Troque o código transponder para 5470. 5470. Saída água, elefa, via 180, 9502. Azul 9502, contato radar cruzando a 3.000 pés, subir mantenha nível de voo 180, direto na proa de Alefa. 808 Alefa ou 9502. 9502, controle. A sua escuta, prossiga. Elevação 36, 126, decimal 0, alternativa 128, decimal 8. Vai chamar Recife, 1260, alterna 288. Muito obrigado, boa noite, até a volta. Boa noite, bom voo.